Cassie's dream last night about a girl who was turned into a swan, but her prince falls for the wrong girl and she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Our new swan queen, the exquisite Nina Sayers. Hoje é dia de falar de um filme que não é nem obscuro, nem de terror, nem faz parte de um ciclo de lobisomens, mas que tem uma coisa que eu por vezes trago para este podcast, que é filmes que ando a adiar há mais de 10 anos e hoje vi. E o filme em questão é Black Swan, de Darren Aronofsky, o Cisne Negro. Black Swan é uma viagem psicológica aterradora à mente de uma bailarina super perfeccionista e competitiva que se prepara para ganhar, e ganha de facto, o lugar de prima bailarina de um bailado encenado por Vincent Cassel. Nesta peça é necessário que a bailarina principal, aquela que vai ganhar o prémio, consiga retratar na perfeição o Cisne Branco, é uma princesa boa e bondosa, mas também terá que personificar o mal, onde será o Cisne Negro. Ora, a moça tem alguma dificuldade em fazer a parte de má, porque lhe falta dentro dela os elementos necessários para conseguir libertar-se, para conseguir deixar vir ao de cima os seus sentimentos mais viscerais, mais guturais, aquela parte do cérebro do réptil que lá no fundo faz de nós animais quando puxados ao limite. E é isto que Vincent Cassel tenta puxar da bailarina principal, que é interpretada aqui por Natalie Portman. E Natalie Portman, com esta pressão do desempenho por parte do seu encenador, com a sua própria obsessão nativa em querer ser perfeita e a melhor, acaba por começar a misturar a sua vida com fantasia, começa a ter visões obscuras, começa a ter visões enigmáticas de coisas que ela sabe e percebe não serem verdade. E o filme entra nesta espiral de fantasia, realidade, até ao ponto em que não se consegue perceber o que é o quê. Mais tarde entra também Mila Kunis, que acaba por ser a sua arqui-inimiga, que depois no final vamos perceber que poderá não ser bem assim como parece. Um filme que começa de maneira perturbadora e acaba numa viagem caótica e obscura, sanguinária, de uma mente que não está bem. Já ando a adiar este Black Swan há praticamente 10 anos. É um filme que eu sempre quis ver. Provavelmente é o único que me falta de Darren Aronofsky, mas por alguma razão sempre fui adiando. Este fim de semana passei por ele no HBO, que nem é coisa que faço habitualmente, ir a uma plataforma de streaming, escolher um filme. Normalmente eu tenho controle sobre aquilo que vejo, tenho uma agenda onde programo quase diariamente, mês a mês, aquilo que tenho para ver. Mas este pareceu-me ser a altura ideal, se calhar 9 anos de atraso, mas pareceu-me ser a altura ideal para o ver. É um filme muito negro, muito retorcido, violentão, sem ser violentão de faca e morte, mas violentão tanto do ponto de vista psicológico como também do físico, porque quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. E foi finalmente posta à justiça na minha watchlist, ao ter repescado mais um para ver. Além desta viagem perfeitamente aterradora aos confins da violência psicológica e da loucura, temos também várias coisas que são de especial destaque neste filme. Uma delas é uma cena de sexo entre Mila Kunis e Natalie Portman, que rivaliza ali taco a taco com a cena de sexo de Mulholland Drive, onde ninguém sairá frouxo, homens, mulheres, ninguém se consegue colocar numa posição de indiferença nesta cena poderosa e bastante hormonal. Além disso, temos também aqui uma Natalie Portman super magra. Ela aqui perdeu cerca de 10, 15 quilos para fazer o papel. Está praticamente um cadáver humano. Ela faz muitas das cenas de dança, o que é impressionante. À altura, penso que a sua dupla terá dito, fez apenas 15% das cenas em que Natalie Portman aparece e terá sido, aparece a dançar, claro, e terá sido sempre cenas em que se vê os pés, não é? Aquela parte mais complicada do balé, que requer mais anos de treino. Tem também aquele final ambíguo em que não se sabe se é para ser levado de maneira literal, se é para ser levado no sentido simbólico, uma vez que ela poderá ter o fim que tem ou poderá ao mesmo tempo estar a tornar-se uma mulher, que era aquilo que o seu encenador lhe pediu durante todos os ensaios até à dança final. A dança final está magistralmente filmada com a câmara dentro do balé, com transformações em tempo real, em que parece que o nosso cisne negro é um verdadeiro cisne negro. É de facto um filme impressionante também a nível técnico. Eu estou arrependido de não ter o visto logo na estreia, e eu também vos digo que não percebo porquê, tendo em conta que é do realizador que é um dos meus realizadores, não diria preferidos, mas estará muito próximo desse núcleo. Não compreendo o que é que me levou a não ver de imediato, e muito menos compreendo o que é que me levou a atrasar tanto tempo este filme. Please believe me. Sweet girl. What happened to my sweet girl? She's gone!